kamikaze. Nelly no beat. Yeah, yeah, yeah, yeah. Porque tá molotov. Yeah, yeah, yeah. Fiquei sabendo que tem cheiro. Verde vem da mata. Uns diz que é remédio, outros diz que faz fumaça. Eu tô sabendo que tem cheiro. Não tem na farmácia. Vende na quebrada, mas a é verdade jamais. Que eu tô sabendo que tem cheiro. Verde vem da mata. Uns diz que é remédio, outros diz que faz fumaça. Eu tô sabendo que tem cheiro. Não tem na farmácia. Tem lá na quebrada, mas a é verdade jamais. Não sei o que acontece, ô leseira do caralho. Tá tipo de azepam, acho que fumei demais. A daninha é sativa, a lombra de outro mundo. Acho que fumei um balão, mas exageraram no fumo. Essa é da Jamaica ou da colombiana? Legaliza essa porra, cansei de fumar bagana. As mandraca tá de cima, de oi no THC. O chá de Bela Conha dá uma brisa de enlouquecer. Sativas, Maldivas, atrai as perseguidas. Atrativas, gradativas, aí eu grito, ai calica. Imperativas, emotivas, afetivas, efetivas, cativas. Da cannabis sativa. Fiquei sabendo que tem cheiro. Verde vem da mata. Uns diz que é remédio, outros diz que faz fumaça. Eu tô sabendo que tem cheiro. Não tem na farmácia. Vende na quebrada, mas a é verdade jamais. Que eu tô sabendo que tem cheiro. Verde vem da mata. Uns diz que é remédio, outros diz que faz fumaça. Eu tô sabendo que tem cheiro. Não tem na farmácia. Tem lá na quebrada, mas a é verdade jamais. Fiquei sabendo e nem veio pôr a culpa em mim. Tô de olhos rebaixado, estilo Pyong Lee. Fumaça vai subir, bababek, não cola aqui. E os boca de piscina eu quero distante de mim. Chuim, alecrim, marolando do verdim. Smoke machine, fi, sou conhecida assim. Porque queima a planta certa e tem cannabis no jardim. Meu feromônio exalando, traz as rotiguel pra mim. A brisa que faz sorrir, adrenalina sem fim. Ela quer se divertir, multiplica com melzinho. Hoje a regra é viver, tô na lombra do prazer. Vou até o amanhecer, ela me faz de narguilê. Fiquei sabendo que tem cheiro, verde vem da mata. Uns diz que é remédio, outros diz que faz fumaça. Eu tô sabendo que tem cheiro, não tem na farmácia. Vende na quebrada.